Miley, se não queres fazer o soundcheck em frente ao público, é melhor fazeres como a cabra e mestre. Porquê é que vocês demoraram tanto? Peruca, maquilhagem, guarda-roupa, joias! Depois odeias e começas de novo. Ah, boa, ainda cá estão. Sim, e estamos a tentar não estar. O que quer que estejas cá a fazer, despacha-te. Não temos tempo para mais crises de joias. Bem, eu só vim desejar sorte à Miley para o concerto, que por acaso não posso ir. Outra vez. Oliver, sabes que se quiseres um bilhete, eu arranjo-te. Oh, boa, podes dar-me 3, um para mim e 2 para as minhas amigas? Oh, espera aí, elas vão lá estar, pois é, nos bastiadores, para onde eu não fui convidado. Outra vez. Bolas, Oliver, este é o meu fato favorito e tu estás a enchê-lo de culpa. Oh, não te preocupes, abrimos a janela da limão e sai tudo, a sério. Anda. Oh, claro, façam piadas. Eu vou para casa e rio-me delas sozinho. Outra vez. Bem... Miley, a reunião! Tu não estás a pensar nisso, pois não? Ele nunca foi aos bastidores de nada. Eu sei que isto é a nossa coisa especial e podes ficar com ciúmes, mas... Ciúmes? Eu não tenho ciúmes. Tens, pois. Eu não estou a falar contigo. Olha, eu só não quero que passes vergonhas, está bem? Afinal, ele não é tão sofisticado como a Lola Lufnagel do Jet Set Internacional. Bam! Oh, eu envergonho. Esquece. Fiz, podes ir. O quê? Eu quis fazer esta. O Oliver já chegou? Não, mandou uma mensagem. Está com um problemazinho em arranjar um disfarce. Isto vai ser bom. Vá lá, tem calma. De certeza que vai correr. Tudo bem. Boa noite. Vamos meter sangue nesta festa. Vampiro. Francamente, o fato do lobisomem estava na lavandaria? Vamos lá ter calma, de certeza que vai correr tudo bem. Para de te divertires. Foi o melhor que consegui em tão pouco tempo. E se me convidassem mais cedo, eu teria tido tempo para... arranjar presas? Oh, esqueci-me, espera. Vá, trata dele. Porquê que não tratas tu, hã? Mais uma salva de palmas para Ana Montana! Eu estou um pouco ocupada. Obrigada, eu também vos adoro! Boa noite a todos! Então, onde se meteu o Conde Drógula? Bem, graças à tua grande amiga Lola, o Conde Drógula está muito mais cool. Yo, eu ando com a Ana, que é uma bacana. Com a malta dela vou bolir, porque comigo é sempre fixe, fixe. Yo. Não arranjaste um fato que lhe tapasse a boca? E de que é feita essa barbicha? Pelos de sovaco? Disseste que não se ia notar. Tens sorte que eu encontrei isto. Ao propósito, eu prometi ao diretor de palco um aumento. Está combinado, Guidi? Isto é brutal. Muito obrigado. Estar nos bastidores é tão... Se disseres fixe, fixe, vais-te embora. Desculpa, ainda não li a Constituição. Está bem, ouve. Regra número um dos bastidores da Ana. Estar tranquilo, sem ondas, mas acima de... Não faças isto. Olha, olha. É o Guilherme Montoya. Estou a ver. Ai, ele é mesmo giro. São mesmo miúdas. Ele é o melhor tenista do mundo e só querem saber se ele é giro. Sim, qual é o problema? Hannah Montana. Guilherme Montoya. Não tens de me dizer. Eu sei quem é que tu és. Eu sei que sabes. Mas eu gosto de dizer Montana Montoya, Montana Montoya. Tenta, é giro. Montana Montoya, Montana Montoya. Vocês não. Quem são os teus amigos às cores? Bem, Guilherme, esta é a Lola Nuffnagel. Tu podes me chamar Gui. Muito discreta. E Gui, este é o meu amigo... Mike, espera. Mike, stand. Lee. Mike Stanley. O terceiro. E esperemos que o último. É, eu canto e sou um espanto até o meu cabelo ficar branco. Os meus amigos não são espetaculares? Às cores? Estranhos? Eu adoro-os. E hoje adorei-te em palco. Vês como eu não corto ténis. El tigre. Desculpem. Buena. Ele acha que sou um tigre. Ele acha que eu sou colorida. Só sobrou estranho para ti, Mikey. Que te passa com vós? Já falei com Kelly Clarkson e ela me disse que podia rogar. Não, basta, basta. É um desastre, te digo. Um desastre. Desastre. Não deve ser bom. Mesmo com aquela pronúncia fantástica. Está tudo bem? Uma celebridade que ia ser minha parceira. Deslocou um dedo. A mandar mensagens. Bem, eu por acaso conheço uma celebridade com um serviço violento e um belo equipamento de ténis. Estás a brincar? Ana, se souberes jogar, és minha parceira. Bem, então vai-te preparando, porque estás a olhar para a miúda que pôs o ténis no Tennessee. Fantástico! Tu não jogas ténis? E não salto de paraquedas, mas querido, eu saltava de um avião ao lado daquele tipo. Desculpa, tenho muita sede e perdi a minha mala. Uau, parece que estás com um problema. Ah, sabe tão bem. Por favor, não posso pagar, mas posso ler-te a fortuna por uma água. Eu já tenho uma fortuna. Porquê? Porque eu nunca dou nada de borla. Tu és um rapazinho maléfico. Como o teu coração é frio, terríveis coisas vão acontecer-te até aprenderes a ser bom. Tu estás amaldiçoado. O que é que foi aquilo? Ah, nada. Uma aldrabona tentou sacar-me a água de borla. Agora estou amaldiçoado. Foi uma coincidência. Uau! Esta também chamas coincidência? O que é que estás a fazer? Estou a treinar os gritos. Todos os grandes tenistas têm um grito especial. Ah! Pareces mesmo o tio Earl a fazer os seus abdominais. Bem, por este ano já deve chegar. Pai, para com isso. Não consigo deixar de estar assim. Eu vou estar a jogar com o tipo mais giro do ténis. E é tudo pela caridade. Sim, eu já lá ia. A propósito, as pessoas do torneio telefonaram e só te arranjaram um bilhete. Um bilhete? Agora tenho de escolher entre a Lily e o Oliver? Isto vai ser animado. Não vai haver problema, querida. Diz a verdade. São teus amigos, eles vão perceber. Diz-lhe que me levas a mim! Diz-lhe! Muito bem, pai. Mas, querida, eu disse que eles iam perceber, não disse que eles iam ficar felizes. Eu é que vou! Não, eu é que vou! Miley! Oh! Ei, vê o lado positivo! Encontraste o teu grito de ténis! Dás-me outro guardanapo, por favor. O porcona, amiga! Se estás com algum problema, podes usar a camisola! És mau! És mau! Ah! Uma lagarta! Eu quase comi isto! Sabes, uma vez comi uma lagarta sem querer. Mais tarde, arrotei uma borboleta. Isto não tem piada! Chupas, chupas, voadores! E agora, lagartas? Essa mancha de óleo na parte de trás dos calções? O quê? Ai, mãezinha! Foi amaldiçoado! Jackson, tens de me ajudar! Como? A cigana disse que estavas amaldiçoado até aprenderes a ser bom. E ambos sabemos que... isso nunca vai acontecer. Oi, vai, vai. Aqui tens, pequenina. Hoje está melhor. Yes! Está a resultar! Tenho de ir dizer à avó onde lhe escondi os dentes. Bravo, bravo! Estiveram todos brilhantes! E merecem o dinheiro. Ei, Jackson! Mal posso esperar pelo nosso jantar de sábado. Também eu, Steph. Tu fizeste isto tudo só para teres um sábado de folga? É claro que não! Olá, Jackson. Vemo-nos no próximo sábado. Filo por todos os sábados. Bom, o que é que fazes daqui a 15 dias? Ah, eu não me vejo no teu futuro. Vais-me beijar ou amaldiçoo-te? Yeah, yeah, yeah. Cara, leva o Oliver. Croa, leva a Lily. Ah, oh, por favor! Sai, Lily! Ah, eu cheguei primeiro! É, Miley! Eu fiz-te um bolo! Olha, aqui pus uns corações! Muito subtil! A dar-lhe graça com bolos com corações! Patético! É, Miley, eu fiz-te uma t-shirt! Ela vai levar-me a mim! Não, leva-me a mim! Continuem assim e nenhum de vocês os dois vai ao torneio de ténis amanhã! Vocês estão a falar do torneio das celebridades neste fim de semana? Agora não, Rico. É que eu tenho um bilhete e não vou usá-lo. Eu disse, agora... ao projeto de gente, repete lá. Se quiseres, podes ficar com ele. Qual é o esquema? Não é nenhum. Eu tenho que passar o dia a tomar conta de gatos rafeiros. Senhoras e senhores, o árbitro convidado, o apresentador de televisão, Colin Lasseter. Obrigado! E bem-vindos ao torneio de celebridades da União contra a Fome. E a entrar agora no corte, Andy Roddick e a sua parceira, a adorável Dakota Fanning. E a entrar do lado norte... Guilherme Montoya e a sua parceira, na primeira aparição neste torneio, a cantora da América, Ana Montana! Força, Ana! Ana, estou bem sentado aqui ao teu lado. Vê se tens alguma classe, sim? Ei, parece que vocês se estão a divertir. Querem saber como é que eu saí? Porque consigo ouvir-vos daquele lado! Desculpa. O importante é que vocês são meus amigos, vocês estão aqui e têm ótimos lugares. Tens razão e é tudo. Fecha, fecha, fecha, fecha. Estás a brincar comigo? Oh, bolas. Ana! Com licença, senhorita. Uma coisita muito pequenita. Guilherme Montoya nunca perde. Nem penses. Nunca? Nem mesmo num jogo de caridade, sabes? Para gozar? Isso é para os falhados. Eu tomo conta do Rodrigo. Tu põe a Dakota a chorar muito mais do que ela chorou naquele filme do porco. Olá, Dakota. Faz pontaria à la cabeça. Não vou fazer pontaria. Está bem. Psst. Troca de lugar comigo. Bem, deixa-me pensar. Não. Mas assim não é justo. Para começar, tens muita sorte em estar aqui. Para de falar comigo. Deixa-me. Vocês já acabaram? Primeiro serviço, Ana Montana. Ei, tu, cabeça de tomate. Desliga o telemóvel. Desculpe, esqueci-me de o pôr no silêncio. Estou. Troca de lugar comigo. Tu és patético. Troca de lugar comigo. Troca de lugar comigo. Troca de lugar comigo. Troca de lugar comigo. Para com isso. Troca de lugar comigo. Nada 15. Vai ser um longo dia. Estamos só a divertir-nos. Pensei que tinhas posto o tênis no Tennessee. Acho que ele provavelmente ficou lá. O equipamento não é giro? Sim, mas não é o suficiente. Olha, querida, o corte é aqui. Sim, eu sei, é só um atacador. Eu vou apertá-lo aqui. Parem de falar, estou a fazer figura de parva. Não faço ideia. Eu não consigo ver. Bem, burro, fecha da burro. Desculpe lá, importa-se tirar o chapéu. O meu amigo não consegue ver. É claro, desculpem. Oh, chisapernico. Olá, Rico, bela camisola. Não é uma camisola. Estive a tratar de gatos o dia inteiro. Ei, Jackson! Estás pronto para ir? Sim, só um segundo. Ouve, chefe, tenho de sair um pouco mais cedo. Não digas mais nada. Oh, mas antes de ires, eu prometi a duas escuteiras que lhes arranjava a boleia. O carro da mãe delas avariou-se e precisam de entregar uns bolinhos. Bem, Rico, eu gostava... Oh, eu em tempos fui escuteira. Jackson, vai lá, eu fico à espera. Está bem. Duas miúdas, quanto tempo é que demora? Podem ir com este senhor, miúdas. Eu ajudo a vossa mãe a descarregar o resto do caminhão. Caminhão? Passaram 45 minutos. Troca comigo. Não. Eu tenho o melhor lugar porque eu sou a melhor amiga dela. Diz antes a melhor amiga em terceira. Bem, é melhor do que ser o melhor amigo burro. Estás aqui para... Eu prefiro ser burro em terceiro. É claro, porque és estúpido. Por favor, podem parar com isso de uma... Não me vou esquecer disto, Dakota. Oh... Ainda estás aqui? Jackson, estás todo susto de quê? Bolinhos. Como conduzi devagar, as escuteiras atiraram-nos contra mim. Mas vê o lado positivo, não temos de comprar doces no cinema. Gostas de chocolate com caramelo ou com sabor a menta? Jackson, espera! Eu prometi àquele rapazinho que lhe tiravas o papagaio da árvore. O quê? Oh, e depois há uma baleia na praia que tens de me ajudar a pôr no oceano. Mas... Ah, e a seguir a isso também podes... Espera aí. Eu sei exatamente o que se passa aqui. Ele contratou-te, não foi? Não foi! Jackson, o que é que se passa contigo? É isso, chora! Chora, seu fingido, seu... Jackson, tu és um monstro! Espera, Steph, tu não percebes? Eu contratei uma cigana para assustar o Rico e ele ser bom. Ele deve ter descoberto e agora está a vingar-se. Steph! Oh, Jackson, Jackson, Jackson... Ora bem, quem é que te contou? Por acaso foste tu, agora mesmo. O quê? Bem, até agora não tinha percebido. Mas já posso recuperar o tempo perdido. E sabes o que é que dizem? A crueldade, tal como a caridade, começa em casa. Oh, yeah. disse o Rod Fanning, podem ganhar a partida e... francamente, o meu cão e eu podíamos ganhar a partida. Hanna, eu juro-te, se perder este jogo, vou para casa à noite, visto-me como tu e bato na minha própria cara. Tu tens sérios problemas, meu amigo. Desculpe. Desculpe, perdi uma moeda. Deixa lá. O que é que está a fazer ao meu cabelo? Desculpe, fiquei com a mão presa. Está a magoar-me. Socorro. Tal como eu disse, és patético. Oh, boa, agora estou presa. Os teus estúpidos anéis. Vai alta, é minha. Não. Desculpa ter tido ciúmes. E eu peço desculpa por termos feito isto um problema teu quando era da Lily. E meu. E da próxima vez que a Ana tiver um bilhete, deves ir tu. Não, deves ir tu. Eu disse tu. Não tu. Ai, és impossível. És mais impossível que... Hello? Está aqui uma miúda embrulhada na rede. Ah, claro. Muito interessante. O que é que fez? Tu, a dançar à frente de muitas pessoas. Oh, cigana, repete lá isso. Eu nem sequer sei dançar. Também consigo ver isso. Mas só precisas de dobrar os joelhos. Oh, para mim chega. Podes parar, mulher, eu vou-me embora. Ah, claro, agora mexes os pés.